Que vai sem parar com a minha como era tão bom, como foi muito melhor, como antes era muito melhor, sempre foi melhor, porque tinha meu barquinho. E um violão pra você. Era pra você. O meu barquinho. O meu violão. I'm sorry.